A primeira impressão é que fica, sente a fita, ladrão, que se habilita na rima, momento de expressão. Ter liberdade hoje em dia só depende, ou de repente, cê tá de frente ou atrás do pente. Depende da sincronia do giro dia a dia. Se falta água, falta luz, falta comida. Alguns que desanima de uma vida digna, verdade ou mentira, faço a minha ideologia. Tá tudo dando errado e nada dando certo. Tem mano nesse estado que é fora de sério. Se a casa cai, você vê tudo andar pra trás. E a vida vira mó perrei, igual antes, nunca mais. Entre no pique, seja correria, não fique esperando. Melhor passar um pano, estar em dia com os manos. Pois quem dá pé, sabe como é, né? Prefiro nem testar, seguir com muita fé. Porque aqui na quebrada é só quem vive, tá ligado? Quem sobrevive é guerreiro e quem não é virou passado. Saudação a meus parceiros na tranca. Com a saudade é embaçado, sempre falta alguém na banca. Recordação sempre tem, a vida é um livro. Fatos diários preenchem o espaço vazio. Lei de todos, boca fechada, não entra mosquito. Mandamento é uma regra e tem que ser cumprido. Quem vive aprende, progressa mas levanta. Vive o presente, olha pra frente, caminha, anda. De olho no futuro, sem esquecer do passado. O mundo é dos espertos, como diz no ditado. Quem vive aprende, tropeça mas levanta. Vive o presente, olha pra frente, caminha, anda. De olho no futuro, sem esquecer do passado. O mundo é dos espertos, como diz no ditado. Dinheiro faz dinheiro, quem não sabe, hein? Quem faz girar e sabe dominar o que tem. Cê tá em cima, é de um tapete pra puxar. Tem muita gente, fique sempre atento pra não ser pego de repente. Surpresas, nem todas elas são bem-vindas. Eu tô ninja, só eu pra me atrasar. Tem de bacia, de parto, de quilo. Demorou, é aquilo que cê quer comigo. Que eu quero em dobro contigo, não sou flor que se cheire. Já aprendi um pouco. Se a vida é um livro, só não estuda quem tá morto. Saudações, salve, salve aos manos que se foram. Finado Branquinho, finado Mike Bizorro, menininho, mano, Cris, Marcin, Juan, Rafael. No roteiro eu sei que cada um fez o seu papel. Finado Ivan, muitas fitas na escola, mas o que foi embora, aquele salve em memória. Rodrigão, Derrame, Pelé e o Sarnapa. Nem foi da minha época, mas sempre ouvi falar dos cara que foram os manos que representaram por aqui. Parceiro de responsa por que der e vi. Finado João foi pro vacilo, ó, foi mel por engano. Fim triste foi do drip pelo próprio Cano. Gary, Jeffin, Patrick, Deck, esteja em bom lugar. Na quebrada é sempre assim, muitos fatos pra contar. Andrezinho, Cirrose, Michelzinho, morto pelos tiras. Fatos consumados, esquecido na justiça. E quantos não se forem assim em vários lugares. Periferia é muito criminoso, na verdade. Que Deus perdoe os manos e conforte suas famílias. Bem-aventurado é quem tem sede de justiça. Eu faço um bom papel, crime não convence. Sem honestidade são poucos que vencem. Quem vive aprende, tropeça mas levanta. Vive o presente, olha pra frente, caminha, anda. De olho no futuro, sem esquecer do passado. O mundo é dos espertos, como diz no ditado. Quem vive aprende, tropeça mas levanta. Vive o presente, olha pra frente, caminha, anda. De olho no futuro, sem esquecer do passado. O mundo é dos espertos, como diz no ditado. Durante todo esse tempo que eu vivi, aprendi. A caminhada é sinuosa, deu pra conferir. Olhe pra trás, o mundo gira. Liga a fita, parar e ficar no mesmo lugar. Sem contar as coisas que a vida te ensina. Siga a trilha, quem determina a corrida simplesmente é só você. Pode crer, pode perceber, sempre foi assim. Histórias reais, cruéis, tristes, infelizes. Sintonize, está fora do ar. Crie uma ideia, só porque é da favela, seja superior a ela. Aumente as suas chances, entre na corrente. Ou seja, o início dela na linha de frente. Porque o hoje não é antes e nem depois. Hey, lembre de alguém que nessa já se foi. Viva o presente, o momento é na hora. Não deixa pra amanhã o que pode ser feito agora. Sem receio, no que você crê, eu creio. Eu tô do mesmo lado que você, meu parceiro. Escondo o medo atrás de um escudo. Depressa, decida, não fica em cima do muro. Você pula ou fica na trajetória, cada passo andado. Esperto para não pisar, não cair no buraco. Não ser prejudicado, é complicado. Difícil é entrar na briga sem sair com os arranhados. Experiência própria, sigo o que tem lógica. Autoconfiança, o otimismo se renova. Não perca as esperanças, crê em Deus, seja seguro. Dentro do seu potencial, sem dar tiro no escuro. Sem se arriscar muito, não seja louco. Antes um covarde vivo do que dois valentes mortos. Psicoloco, psicopata. Minha rima afiada mais que o corte da navalha. Quem vive aprende, progressa mas levanta.